quando vem é o russo. O que é o russo? O que é o russo? Todo mundo quer saber o que é o russo. A DNIC investiga o que é o russo. A justiça quer prender quem é da russo. O que é o russo? O que é o russo? Me passa o microfone no vocal João Manguela. Lava bem a boca quando for dizer meu nome. Não se esquece que eu não tenho medo. Sou macongo, sou mangoio, sou maluango. Tá aparecendo ao mosco, corpo uso a mente. Empela quando me ouve, fica puto e mostra dentro. Fica malaico com o uso quando pego do microfone. Largo o telefone, transformo o microfone em dióxido de carbono e com discurso contundente. Vai, Brangola e aviso de Mangolé que aqui não tem censura, meu país não é Angola. Não tem dono, não tem dono, nosso povo tá em guerra. Empeça incomoda, cabinda não é Angola. Tem hora incomoda, cabinda não é Angola. Chame a polícia quando vê a uso. Chame a justiça quando vê a uso. Chame a pira quando vê a uso. O que é o uso? O que é o uso? Chame a Sissi quando veio ao bus. Chame a Sique quando veio ao bus. Chame a Simpe quando veio ao bus. O que é o bus? O que é o bus? Chame a polícia quando veio ao bus. Chame a justiça quando veio ao bus. Chame a Pire quando veio ao bus. O que é o bus? O que é o bus? Chame a Sissi quando veio ao bus. Chame a Sique quando veio ao bus. Chame a Simpe quando veio ao bus. O que é o bus? O que é o bus? Boswell, Thunder, Abutre, Angola, Patente, Nostra, Poema, Adivine, essa é Frenada, é Tabit, Audácia, Níquel, Nente, Nocturno, um Presídio, um Palate, Níquel, Urbis, Vigília, Níquel, Timor, Populi, Pátria, Tua, Concilia, não sentes? Fui de próxima, fui de superiore, fui de próxima, fui de inferiore. Quem não tem amor pelo povo de Cabinda não me representa aqui, nem no estrangeiro. Porque eu não sou fascista, eu não sou racista, nem tampouco terrorista. Simplesmente um Cabinda à procura de uma pista, pra encontrar uma paz verdadeira e capaz de fazer da minha terra um jardim, onde nós fôssemos flores de amor e pétalas de ternura. Um jardim onde colhéssemos ramos de amizade. Um jardim onde arrancássemos as ervas do ódio, de violência e injustiça. Um jardim onde pairasse alegria e todos nós fôssemos felizes. Chame a polícia quando vê a uso. Chame a justiça quando vê a uso. Chame a pira quando vê a uso. O que é o uso? O que é o uso? Chame a Sissi quando vê a uso. Chame a Sique quando vê a uso. Chame a Simpe quando vê a uso. O que é o uso? O que é o uso? Chame a polícia quando vê a uso. Chame a justiça quando vem ao bus. Chame a pira quando vem ao bus. O que é o bus? O que é o bus? Chame a Sissi quando vem ao bus. Chame a Sique quando vem ao bus. Chame a Sife quando vem ao bus. O que é o bus? O que é o bus? Os angolanos dizem que a luta continua, a guerra não tem fim. Eu penso que são eles que querem assim. Um pouco de vontade humana, pitada de amor e de ternura. E esta terrível doença cura teria por capaz. É uma semente que pode ser espalhada com o vento, basta que sopre muitas vontades de amar. Só o amor levará os homens a unirem as mãos. Só o amor tirará dos vossos olhos o véu, para verdes a terra e fazerdes o céu. Só o amor é capaz de sofrer para viver. Abaixam as armas que essa vida é uma desgraça. Abaixam as armas que essa vida é um atraso. Abaixam as armas que me mata a mim e te mata a ti. Abaixam as armas e faço uma análise profunda e penetrante em vossas consciências. Tenho certeza que chegarão a uma consciente, tomada de consciência, de que a paz fica bem para toda a gente. Por isso, solta a pomba branca e fala que luta pelo amanhã. Não, não, não, não, com armas na mão, com sorriso nos lábios e a paz no coração. Chame a polícia quando vê a uso. Chame a justiça quando vê a uso. Chame a pira quando vê a uso. O que é o uso? O que é o uso? Chame a Sissi quando vê a uso. Chame a Sique quando vê a uso. Chame a Simpe quando vê a uso. O que é o uso? O que é o uso? Chame a polícia quando vê a uso. Chame a justiça quando vê a uso. Chame a pira quando vê a uso. O que é o uso? O que é o uso? Chame a Sissi quando vê a uso. Chame a Sique quando vê a uso. Chame a Sife quando vê a uso. que é os.